Explosão da TV Brasileira. Malícia, 24 horas. E no programa de hoje, agentes prendem um rapaz em flagrante. Ele arrombou e estava roubando uma loja de roupas. Porra, mano, você arrombando na loja aqui, cara? Poxa, desculpa. Você não pensou na sua mãe, na sua filha, na sua família? Não, eu pensei até, senhor, mas só tinha roupa masculina lá, pô. Engraçado você, hein, cara? E também no programa de hoje, a história do advogado que não quis parar num sinal de pare. Ele apenas diminuiu quando foi abordado por uma viatura. Oba, sai do veículo, por favor. Opa, mas por que, senhor? Seu documento e o documento do veículo em mãos. Não, mas por que o senhor tá pedindo? Você não obedeceu o sinal de pare. Não, tudo bem, o sinal de pare tava ali, mas como não tinha ninguém na frente, eu só diminuí um pouco e pronto, né? Você infringiu a regra de trânsito. Vou ter que te aplicar uma multa. Não, senhor, não, peraí, ó, vamos fazer o seguinte, olha, se o senhor conseguir me explicar a diferença legal entre parar e diminuir, eu desço do carro, dou os documentos, o senhor pode me multar, tá bom? Positivo. Senhor, que isso? Não, peraí, para. Você quer que eu pare ou quer que eu diminua? O programa mais emoção da TV brasileira. Malícia, 24 horas.